pedrada, pedrada que gavião não leva. Pedrada, pedrada que gavião não leva. Pedrada, pedrada que gavião não leva. Pedrada, pedrada que gavião. Segura a conta, meu rapaz, abadoou, irmão. O fundo do poço é escuro, o inferno então. Você se descuidou, se viciou em pedra. E agora anda fudido, vivendo na merda. Esqueceu de Deus, de amar aos seus. A si mesmo, sua família, seus filhos, seus pais. Você não sabe mais, não quer viver em paz. Esqueceu do mundo, dos seus amigos e mais. Não consegue pensar, raciocinar já era. Você agora não passa de uma tela. Depressão, vivendo em agonia. Fumando crack de noite e de dia. Se liga enquanto é tempo, se não vai dar mais tempo. Seu futuro vai virar uma pedrada, pedrada que gavião não leva. Pedrada, pedrada que gavião não leva. Pedrada, pedrada que gavião não leva. Pedrada, pedrada que gavião. Uma droga fuleira reieira. Só leva 15 segundos para chegar na mente. Daí a pouco que você sente abstinência, depressão. Televisão, geladeira, fogão, bujão. Cê é mulher vendo o corpo a troco de nada. A troco apenas de uma paulada. Tchan, tchan, tchan, fez tchan. E depois você vai viver de quê? Vai roubar, vai matar, pra poder fumar. Se liga enquanto é tempo, se não vai dar mais tempo, viu? O seu futuro vai virar momento. Pedrada, pedrada que gavião não leva. Pedrada, pedrada que gavião não leva. Pedrada, pedrada que gavião não leva. Pedrada, pedrada que gavião. É de anjo, flecha ligeira. Ficou noiado com o barulho da goteira. Não conseguiu dormir, não conseguiu sair. Pediu socorro, rezou, sem ter ninguém pra curtir. Olhou debaixo da porta, catou o chão. Meteu a cinza no cachimbo, escureceu o pulmão. Não sabe mais sair da porra desse vício. Virou um cara maluco, sujo e promíscuo. Ficou submisso à sua aventura. Ficou de toca no rolê, mendigando na rua. Perdeu a vergonha, junto com a moral. E é chamado de mazela, noiador e marginal. Não sabe mais o significado da cultura. Está cavando a sua própria sepultura. Fritou o juízo, corda no pescoço. Chegou no fundo do poço. Eu perguntei, assisti, o pintor tava encanholado. Ai,